Ruínos não movem vento, partidas não são só lenços, saudades não são só luzes, nem solução pra espera, nem salvação dos pecados. Tristezas não lavam pratos, resguardam restos desejos, flores e frutos do mar. Por isso muito da sopa fria, tá cultivando a semente, até que um dia arrebente o saco cheio de sol. Por isso muito cuidado, queime de febre. Da sopa fria, tá cultivando a semente, até que um dia arrebente o saco cheio de sol. Até que um dia arrebente o saco.